Odé como Odé. Do morro vem o que você não esperava. Periferia com poder da palavra. Do morro vem o que você não esperava. Santiago de Cuba com poder da palavra. Sim, do morro vem o que você não esperava. Minas Gerais com poder da palavra. Do morro vem o que você não esperava. Meu povo negro com poder da palavra. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre.